Tamo junto sempre, macho velho. Chama que tá bom. Vai de uma vez, não volte mais. E aquele amor ficou pra trás. Você me usou, você mentiu. E assim, não te quero mais. Agora chegou minha vez de dizer que não te quero. Mas mesmo assim eu vou, porque eu te amo demais. Arroche, mexe, mexe! Joel Santos, a voz dos itens. Chama, bebê! Portal do Arrocha. Vai de uma vez, não volte mais. E aquele amor ficou pra trás. Você mentiu, você, e aí? É assim, não te quero mais. Agora chegou minha vez de dizer que não te quero. Mas mesmo assim eu vou sofrer, porque eu te amo demais. Chama, bebê. Tá gostando demais. Arrocha, mexe, vem gostando, gente. Que coisa boa.